Quantas vozes pedem paz nesse exato momento no mundo? Quantas crianças estão órfãs, internados, anexadas à dor na perda de seus pais? Numa chacina ou no bombardeio de granadas, arremessadas em fortes explosões, destruindo os corpos em carne, que desde a existência da ciência foram batizados como seres humanos? Quantas favelas, quantos barracos, quantas casas, residentes, seus afogeados, estão arquivados em seus pensamentos? A dor que não vai ter a sensação de amenizamento, de um relaxamento contraditório de paz. A dor que assola destrói, boy, que vocês não entendem, o sufoco dói. Se ligou, não acreditou, mora aqui louco, incomodou, cheirou, da merda não esgotou. Falta comida, se passa lubridade, as crianças pedindo nas ruas da cidade. Os milhões fraudados, investiga a CPI, a fome que ataca os tupi-guarani. Falta sangue nas bolsas pra salvar vidas, enquanto o sangue derrama nas avenidas. Trilhões estão na fila esperando o transplante. Bilhões que é a cura da doença infectante. Não é comparação, não, é realidade. Menores de idade, espera liberdade. Igual os hospitais, espera equipamento. Doente deitado no chão, no cimento. Tipo os pobres fazendo matemática. O salário mínimo está na prática pra comprar os remédios. Morrer de fome de uma criança que não tem uma bolacha, um Danone, que não conhece escola, brincando na terra. Isso sim é favela, com sede na guerra. Ela consola a tristeza, adora uma beleza. Ah, que maravilha, ah, que pureza. Estamos guardados, tipo no MASP, contenção da vida. Essa é a classe, as chamas do fogo, ateada num caçã. A dor na simpatia, nos caroços da romã. A dor que não passa, em cada corpo renasce, que sempre é lembrada no glorioso cálice. A dor que sentimos em cada estanho serão purificadas nas águas do banho. Estamos nos matando desunidos. Pra vencer a dor, é só se unir e agir. Sonhava com as flores e o mundo mais belo. Sonhava com a paz, ordem e progresso, e não com a carroça puxando ferro velho em busca de alimento, fartura e não farelo. Cansado de apanhar, de passar humilhação, vendo o filho chorar por um prato de feijão. A lágrima que cai, fere o coração, o ódio multiplica. Tá aí a razão, o porquê que o povo é tão violento. A resposta da desgraça, do eterno sofrimento. O passado nos condena, não deixa evidência. O mundo é decadência, esgotou a paciência de um mero cidadão que só queria ser feliz ao lado da família. É o que sempre quis, mas a alegria dura pouco. Na favela ou no morro, na rua é só pipoca e só reage quem é louco. A tristeza, companheira da vida, que gera a miséria no nosso dia a dia. Aqui é periferia, é Campinas, é assim. Lá do leste, cafezinho, Moscou e Fernim, convivendo com o desprezo da sociedade. Longe de um sonho de ser feliz de verdade. Sem liberdade, infelizmente, é foda conviver com a 24 horas. Oh, estamos nos matando desunidos. Pra vencer a dor, é só se unir e agir. De Londrina a Campinas, representando na rima, que é resistência reggae. Pode crer, nós a fita. Código do morro é nóis, satisfação. São Quirino, cafezinho, Gênesis e Nilopão. Nessa área fui criado, com muita humildade. Vou rimar a dor, porque também faz parte da realidade. Criança chorando com fome, pai de família desempregado. Estrutura social, caos, é lamentável. Parte da violência tem origem na caneta. Desvio de verbas do Congresso, é muita treta. A geladeira vazia, mata a dignidade. Criança desde cedo, convivendo com a maldade. Eu entendo a violência como reflexo do dia a dia. Os maiores violentados habitam as periferias. É fácil dizer que o crime é cometido pelo ladrão, mas entender o que levou ao crime, ninguém quer não. A TV te bombardeia com milhares de propagandas. A vontade de consumir sem ter gera a ganância. O mundo feliz aqui tem preço na etiqueta. Se você não tem dinheiro, abaixe sua cabeça. Te falo que é isso que o sistema espera de você. Calado, respondendo ordem ou armado pra fuder. A resposta pra vocês. matando.